Bobby, happy, a trilha sonora SNJ, hip hop, só pra quem gosta de rap, hip hop, black, não é moda, estilo diferente, outra proposta. Hip hop, rap, a trilha sonora SNJ, hip hop, só pra quem gosta de rap, hip hop, black, não é moda, estilo diferente. No passado quem magoa, no futuro será magoado, e quem perdoa será também perdoado. É o que eu acho, temos que ir até o fim. Hip hop black, persistir e insistir. O baixo é a matéria que se forma a cozinha, a guitarra que só liga o teclado, soma harmonia. Essa é a família, foi dada mais um passo, foi criado lá, se construímos juntos um trabalho. A banda que vai instrumentalizando, a de cabeça, e é com amor que eu tô rimando, que tem que dar respeito pra ser respeitado. Vou seguindo meu caminho, vou fazendo meu trabalho. Metas e mais metas a serem a cumprida. Ó Jah, abençoai, nos mostrai numa saída. Somos nós a justiça e o potencial vem à tona. Conquista manos de fé, pra gente é uma honra. Hip hop, rap, a trilha sonora SNJ, hip hop, só pra quem gosta de rap, hip hop, black, não é moda, estilo diferente, outra proposta. Hip hop, rap, a trilha sonora SNJ, hip hop, só pra quem gosta de rap, hip hop, black, não é moda, estilo diferente. Bate bola entre família, passa a bola pra cá. CCGH, no cifrão vai virar. RS, SP, que tá de volta? E quando brisca mal plugar, a chapa vai esquentar. Que falta? Qual é nego? Quero ver levantar. Vem suave, vida é curta pra sentar e ver passar. Pega a chance enquanto dança, a gente anima a festa. Chega pra representar, vê se não vai vacilar. Tem Zé que olha estranha, já nem ligo meu bem. Passa desapercebido, quem sou eu sei eu bem. Se o balanço tá na pista, diz pra que sofrer. Pancadão no meu estéreo pra espantar a deprê. On the streets of the city, toda trilha é black. Se quiser, nego, vai do jazz ao rap. Não tem playback, crisca mal se diverte. SNJ em casa, rima séria no rap. Hip hop, rap, a trilha sonora SNJ, gig hop, só pra quem gosta de rap, hip hop, black, não é moda, estilo diferente, outra proposta. Hip hop, rap, a trilha sonora SNJ, gig hop, só pra quem gosta de rap, hip hop, black, não é moda, estilo diferente. Yo. Vou que vou na sincronia da melodia, além do horizonte, na trilha do meu dialeto. Resumo a história no alto-falante, cérebro pensante, muito mais que o esperado. A vida é uma odisseia, meu destino vem traçado. O microfone é ao meu lado, a resistência, a potência do flow. Ciente do que faço de passo a passo, vou que vou. Em cima da batida, responsa, cultura, hip-hop. Relatos, vários atos, atitude em alto porte. É o que liga do estilo místico e as profecias. Vou na fé, mas que Deus abençoe as nossas rimas. Hip-hop, rap, a trilha sonora SNJ, gig hop, só pra quem gosta de rap, hip hop, black, não é moda, estilo diferente, outra proposta. Hip hop, rap, a trilha sonora SNJ, gig hop, só pra quem gosta de rap, hip hop, black, não é moda, estilo diferente.